da tua pele, o brilho do sorriso, fazem-me acreditar que és tudo o que preciso. A curva do pescoço, ombro por mim ferido, fazem-me desejar o que não é permitido. Quero ouvir-te gritar, quero ouvir-te gritar, quero ouvir-te gritar. Desejo mal contido, sair daqui contigo, fechar-te contra mim, fazer-te mal ao ouvido. Abraço-te com força, matas-me e ressuscito, fazes-me acreditar que és tudo o que preciso. Quero ouvir-te gritar, quero ouvir-te gritar.